Salve, salve família. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. 8 de abril, lançamento oficial da mixtape Sanidade Humana. Eu queria agradecer aqui de coração, mano. Primeiramente a Deus, tá ligado? Porque sem ele nada seria possível. E é isso. Queria agradecer ao Chave, ao Indivíduo, pra variar essa faixa. Aqui o beat dessa faixa que tá rolando agora é produção do Indivíduo. Ao Vitor Vieira, mano, que fechou com a música Chuva, já temos um clipe. Ao Elemento T, que fortaleceu nas últimas gravações e mixagem aqui no Fundo Oeste, entendeu? Ao Benjamin, que fechou mesmo no clipe, vai chegar mais coisa aí, se Deus quiser, mano, tamo junto. Agradecer ao Fábio, muito obrigado, Fábio. Agradecer ao Yuri, Estúdio Coisa Simples, Fundo Oeste Records. Todos que abraçaram a ideia desse novo disco. Graças a Deus chegou, mano. Agora espalhem a mensagem. Muito, muito em breve vai chegar mais novidades. Agora é só espalhar a mensagem desse novo disco, tá ligado, mano? Que a gente tá trabalhando pesado de verdade. Insanidade Humana. Muita paz, mano, muita paz. Fiquem com Deus. Várias ideias, foco e muita luz na vida de todos.